no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Em outubro, se comemora o Dia das Crianças. E para celebrar a data, nada melhor que aliar diversão e conhecimento. Quer saber como? Conheça agora a Ação Extensionista. Museu, escola, educação e saúde. O Museu da Farmácia de Ouro Preto desenvolve o projeto juntamente com instituições culturais de ensino e graduandos da UFOP. O propósito é levar alunos de diferentes faixas etárias ao museu, buscando fornecer um contato com um acervo científico composto por documentos, teses, equipamentos, livros e periódicos. Como em outubro é comemorado o Dia das Crianças, as responsáveis pelo projeto realizam atividades com alunos que possuem entre 10 e 11 anos, de duas escolas municipais, Tomás Antônio Gonzaga e Monsenhor João Castilho Barbosa. Márcia Regina Ferreira, estudante do curso de Letras, é uma das organizadoras. Ela explica como as atividades são executadas. As atividades são executadas de várias maneiras. A gente tem o projeto, que é o projeto principal no museu, que é o projeto Museu Escola Educação e Saúde, que ele é uma parceria com o Museu do Chá. A gente leva para as escolas alguns objetos do acervo do museu para trabalhar sobre o patrimônio com essas crianças, né? No segundo momento, a gente leva essas crianças ou para o Museu do Chá ou para o Museu da Farmácia. E a gente trabalha essa questão também do patrimônio natural, que é o Museu do Chá, né, o Parque de Itacolomi. A gente trabalha o patrimônio material com as crianças dentro do Museu da Farmácia. As atividades acontecem durante um mês, 4 vezes por semana. Ao todo, 4 turmas participam do projeto. São atendidas mais de 50 crianças. Ana Clara, bolsista do projeto, fala sobre a importância de levar as crianças ao museu. Eu acredito que o museu, ele é um espaço muito forte de troca. É muito importante para nós, enquanto instituição, né, perceber o que as crianças estão entendendo com a nossa comunicação. E, por um outro lado, é importante no desenvolvimento da criança, né, a inserção nesses espaços. Porque com isso elas têm uma apropriação cultural, uma construção da identidade. Lugar de criança também é no museu. Para não perder nenhuma novidade, acesse facebook.com/museudafarmaciaUFOP. Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.